da vizinha. Todo dia de manhã ele sobe a montanha e vem aqui me visitar. Anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda até o topo da montanha sem parar. Anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda até o topo da montanha sem parar. Quando chega lá em cima, deita no chão, encolhe as perninhas, vira bolinha e dá um empurrão. E vem rolando o morro abaixo, cambalhota na montanha, esporte radical, legal! E vem rolando o morro abaixo, cambalhota na montanha, velocidade animal. Numa folha de bananeira, ele palha macio, abre a bolinha, estica as perninhas e vai tomar banho de rio. Lava as costas, passa talco nos pezinhos, todo cheiroso e limpinho. De gude, legal, legal, legal, legude. A gente brinca que é de circo, que ele é o tatu bala e o meu nariz é um canhão. Esconde, esconde na palha, cadê? Esconde, esconde na palha, cadê? Eu sinto um cheiro bom, minha mãe me diz, é hora do lanche. Que hora tão feliz. Lá vai o meu amigo Bolinha pela estrada fora, pra casa voltando.